precisa de mim, Deus precisa de ti. Em trabalhos tão grandes, Deus precisa de ti. Com a Bíblia na mão, Ele assim te escolheu pra levar sua palavra, como a mim escolheu. Deus a ti escolheu pra levar sua palavra aos recantos do mundo e em qualquer lugar. Queres obedecer ao mandado do Mestre? Vai levar a mensagem que é de poder. Jesus nos ordenou ide ao mundo e pregai o evangelho sagrado que a vida se dá. Ele deu-nos poder para dele falar. Escolheu pra levar sua palavra aos recantos do mundo e em qualquer lugar. Queres obedecer ao mandado do Mestre? Vai levar a mensagem que é de poder. Vai levar a mensagem que é de poder. Vai levar a mensagem que é de poder.